declaro inimigo interno. Não beijo a bandeira, morando no barraco de madeira. Na picadilha vou que vou, meu chapéu na tolô. Faço terror que nem exterminador. Jogo granada pra detonar as armadilhas. Com informação, denúncia, autoestima e rima. Vou pra cima, relatando o inferno. Pelo opressor do congresso de gravata interno, que faz da favela uma catástrofe tétrica. Holocausto, a carnificina periférica. Vem, pode trazer só droga de avião. Cusão, que eu não consumo o seu veneno não. Não ponho na cinta o poder de fogo que você põe no morro pra destruir meu povo. Faço revoluções pra essa minha apologia. Quero na prática meus direitos, não só na teoria. Em vez de tomar Royal Salute e Red Label, porque não penso em escola, saúde, emprego. Faço papel de cidadão, falo pelo excluído. O catador de papelão que come dog do lixo. Insisto, persisto, luta, não desisto. De incentivar os manos a pesquisar os livros. Fura lata da protege ladrão. Não dá futuro, é como cego no tiroteio. Dando tiro no escuro, desmoralizo. Político ladrão, eleito que quer me ver no caixão ou preso no hospital, jogado no leito. Meu filho seja mais, abraça, beija a testa. Não me iludo com mentiras, com falsas promessas. Meu rap é o fruto do seu descaso que te cobra justiça. Com ódio em cada compasso, não me rendo. Sou seu pesadelo eterno, coronhada, inimigo interno. Aí, que se foda a bandeira brasileira, que se foda o hino nacional, moro? Não vem falar pra mim que eu devo idolatrar essa porra de pátria. Porque pra mim o que importa os excluídos, o que importa pra mim é a favela. O verdadeiro brasileiro faz de um país justo, não de um país de desigualdade e de guerra. Aí, coronha do inimigo interno, a favor dos favelados e totalmente contra o sistema. Louco revoltado, rataria no alvo. Franco atirador, com o dedo coçando pro disparo. Revolucionário, favelado no anonimato. Perigo constante, rapper de assalto. Tô no esquema, tô na cena, quadrilha holocausto. Já cavei minha trincheira, lancei os arame farpado. Na alça do meu caixão vai ser difícil segurar. A bala do gambé, meu crânio, nem vai furar. Eu vim pra desarrumar, pra abalar o sistema. Sem meia palavra, sem tiro de advertência. Aí, cuzão, filha da puta, bate o DVC. De rotação, não faço o seu jogo, dispenso o seu fuzil. Não quero atirar no meu povo, não vou cheirar do teu pó. Enfia no cu da tua raça, sua cachaça, Rede Globo, tão fora da minha casa. Sou Jeff, inimigo interno, com destino traçado. Pra rimar contra os canalha eternamente, em cima do palco, estilo rua. O rap é estrategista, kamikaze, terrorista, pra missão suicida. Represento os mendigos, rastejando no chão. Dou perdido nos PF, de vagão em vagão. Do meu barraco trancado, clareado, a luz de vela. Entre a pistola e o livro, a vingança da favela. Pra justiça e liberdade era só o que eu queria. Mas fui deixado jogado fudido, largado na periferia. Seu congresso cheira a bosta, apodrecida. Hoje pede voto, amanhã te liquida. Com a farinha, com crack, direto do cartel de Cali. Pra você ser metralhado pelos capetas do DENAC. Minha apologia é pro livro e caderno. Até depois da morte, inimigo interno. Aí mano, tô pronto pro arrebento. Sem farinha, sem crack, sem canhão na cinta. Aí, minha autoestima vai além. É assim que faz.